confirmando pista livre. Afirmo, pista livre, pouso autorizado, vento é sul, tá, mano? Graças. Bom dia, identifique chegada mar e desça 050 na proa de TAP. Augusto Papá no solo 3-2, libera direito, chame solo 1-2-1, décimo 9. Já viu nada daqui de Salvador, da Baité, né? Beleza. Tem um dia aí, né? Valeu. Oi, Salvador, bom dia, gol 1-1-62. 1-1-62. Boa tarde. Bom dia ainda. Continua a aproximação. Reporte externo, checado o trem. O vento é sul, 8 nós. Guardando autorização para o pouso. Lateral externo, baixado, travado. Gol no 1-62. É. Afirmativo. Jet, ingresse na interseção Kilo inicialmente para o Pátio 3, aguardando a definição do estacionamento. Oscar Gustavo Papá. Aguardando a operação Charlie Fox. Só põe mais transporte malote? Transporte malote? Afirmo. Ok, parte 3. Fique atento ao sinalizador. Táxi com capela. Mantenha 3.500, quase tá de lá, Romeu e Juliette Romeu. Ação está embaixada travado, gol 962. Romeu e Juliette Romeu. Eu sou 89017, 1962, Volk. Lembra pausa 10, gol 962. Tô descendo para 2017. Cliente, produtora 2017, 2010. Puxinha 6200, foi na produtora descendo para 3.000 pés, 2017. 2, solo 3.000, libere via Fox Trot, chama o som 2.9. Fox Trot, 2.9, boa. Alfa da Juliette para ingresso do pátio, no número 2. Alfa da Juliette, no número 2, repartará. Sou 207, Rio de Janeiro, 340, você está pronto, cópia? Conforme o plano 340, Rio de Janeiro, decola da 10, com curva à direita, saída da El, Liga, depois direta, posição Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa, onde intercepta a Pesulu no 0. Frequência do controle 1208, a torre em 1118, decimal 95. Seu código transponder 55 no meio, azul 4207. Autorizado então 340 por 30, saída da E. Pois motiva. Controle. Foi a torre e a cena 55 ou no meio, azul 4. Fome pronto, puxa o acionamento 4207. Tomarei. Passo da Juliette, voo no 62. Livre ingresso, via Juliette, atento ao follow-me. Para o portão 10, 1162. Sente, ingresso, pega o follow-me para 10, voo no 162. Sente. Precisou, chame 6255. Ok, 6255, completo VDF, chame torre 1-1-1-8-9-5, bom dia. Deu. É 6200, 2 mil pés agora, está livre, LF, X-ray da pista 10. Sendo para 2000, autorizado LF, seu chame 6200. 255, livre pouso, pista 10, vento 90 graus, 09 nós. Pois 0, 6, 2, 5. 4207. Já coordenado aí com o pessoal que está trabalhando no setor, execute o push em coordenação com a equipe de solo, informe pronto, táxi 4207. Para o táxi azul 4207, 63350, alterna Guarulhos. Sim, táxi autorizado, ponto de espera da 10, via pátio, Índia e Alfa. Quanto pronto, torre 1895-4207. Canem 6200, duas mesas externas, chame torre 1-9895. 1-9895-6200, obrigado, bom dia. O 6255, táxi autorizado, Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso do pátio. Tráfego avistado, forte quando embaixo do trabalho. Só é até livrar a área que estão fazendo o serviço aí, ok? Depois ele vai te liberar aí, próximo aí o 62 e já vai te liberar. Tipo nada, estão fazendo uma pintura aí pra entregar esse pátio, graças a Deus. Ah, isso, obrigado. Salvo Salvador, boa tarde, conosco 790, cliente da Papá. Cliente da Papá. Seu destino é Recife, o senhor tá pronto pra cópia? Temos. 370, a Peruísco 58, decola no zero, saída pouco, é transição Caju. Puca Caju, frequência do controle 1208, torre 11895, transponder 5530, gol 1790. Autorizado Recife, nível de voo 370, intercepta Peruísco 8, decola 1-0, Puca Caju, controle 1208, passando 5530. Informe pronto para o estacionamento, gol 790. Chamar aí. Ingresso, Xenia, 6255. 6255, está livre, via Juliette, seu portão é o 01, fica atento ao sinalizador. Juliette, seu sinalizador, 7-01. Salvador Ground, gol 1556, Quebec, for me. Gol 1556, Quebec, information Quebec, stand by, it's clear. Stand by. Xenia 6200, fala Flat 7, leve à direita, me fala 2199. Direita, me 2199, fala 2200, leve à direita. Xené 6200, prossiga ataque de Alfa, Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04. Go 1556, Red Cop. Red Cop, go 1556. Go 1556, clear the Galeão, flight level 360. Departure runway 10, after departure turn right. Dael, departure after Leda. Motiva transition. Upper Zulu 10 is mapped after. Confirm your flight plan route. Skok 5521, Salvador approach 120.8. Say as I then there was down to up like 050 on the canary arrival for 7-7. Approachable 10 is mapped and approachable as fire. 5521 and 120.8. Go 1556. Go 1556, read back correct, report right for pushback. I'll call you for pushback. Solo Salvador. Bom dia, até 3895, autorização 380 Guarulhos. 198, é 1208. Obrigado, boa tarde. Coordenação? Na sua escuta, senhorita. Boa tarde, Azul 4207. 4207, Subal 340, saída da El. Pós 2000 pés, veio direto Leda. Pós 2000 direto Leda, 4207. 1-0, brinde, apertou 1-6 para conforme rota do plano. Aciona 5526, a frequência do controle em 120.8. Foi autorizado 340 Guarulhos, decola no 0, direita após, o perfil da El, Leda, Motiva. Upperzulu no 0, bridge Upperzulu no 6, conforme rota. 5526, transponder 208, com controle 3895. Tá, 3895, cotejamento correto, reporta pronto pushback. Reportará o TAN 3895 para push. Cliente, informe ingressão no corredor Interlagos, Romeu, Juliette, Romeu. November 4 to 7, Hotel Golf, 72015, 81016. Clear the last final report established. Down to 2,000 feet, clear to the ILS, and we'll report established for 427 Hotel Golf. A 3216, bom dia, voe direto e rápido, para o nível 050. Azul 4463, Quebec confere, pronto, cópia? Azul 4463, autorizado Ilhéus, nível 180. Decola pista 10, com primeira curva à direita, saída da El, Coral, Golf 677. Após conforme rota do plano, aciona 5542, frequência do controle em 120.8. Questão autorizada, nível 80, decola 90, primeira curva de direita, abertura da El, transmissão coral, intercepta Golf 677, aciona 5542, controle de saída 208, 447 azul. Azul 4463, cotejamento correto, reporta pronto, pushback. Chama para o pronto na 8. 447 azul. Follow, Gono 790, posição 7, pushback acionamento. Gol 1790, coordene com a equipe solo, reporte ataque. Autorizado, vai coordenar, reportar ataque. Gono 790. Azul 4207, Samicentro Recife, 1251 e Alterne, 13395. 251-3395, boa tarde. Afirma. Gente, podendo com a equipe solo, reporta ataque, seu 3895. Reportando ataque, 95. Batango Mike Bravo Uniforme, informação em curso Quebec, aguarde cópia. Papatango Mike Bravo Uniforme, pronto cópia? Papatango Mike Bravo Uniforme, autorizado Serra November India Charlie, Irecê, nível 180. Decola pista 17 com primeira curva à esquerda, saída Momo, Cogibo, após direto conforme rota apresentada no plano de voo. Aciona 5527, frequência do controle em 120.8. Papatango Mike Bravo Uniforme, cotejamento correto. Tem informação do PLB? 050. Recente para acionamento e táxi. Chame torre 118.9, PNH1096. Romeu Juliette, Romeu, ingresso a corredor Interlagos. Na proa da rotatória. Gente, reporta da para visual com campo. Que reportar rotatória. Afirmo, reporte satisfatório visual com campo. Romeu, Juliette, Romeu. 427 Hotel Golf is established. November 427 Hotel Golf. Complete final contact tower 11895. Tower 118.95, 7 Hotel Golf. Tower November 427 Hotel Golf, ILS X-ray 10. November 427 Hotel Golf, continue approach, report to and downline locked. Continue 427 Hotel Golf. It is top of the ground, go 1556 right for Fusion, set up at 802. Go 1556, stand by. Push back and start up. Stand by, go 3895 para o táxi PLB 91 com 24 horas. Hotel Golf, circuit to land, runway 10, wind 180 degrees, 09 knots. Fecha missão em 1-18-95, CNH 10-6-3895. Autorizado chegada a Mari, desça para o nível 070. Não posso esperar no zero, chama 1895, confesso. Afirmo, 1-18, decimal 95. Ok, 1895, 389, 1895. Gol 9790, siga o Airbus da TAM e no ponto de espera chama a torre 1-18, decimal 95. Pega o Airbus, ponto de espera 1895, gol 9790. Boa. Papatango, Juliette, Quebec, Kilo, pronto, cópia? Papatango, Juliette, Quebec, Kilo, autorizado. Vera Cruz, a 1.000 pés, decola pistão 1-7, corredor axé, aciona 01146, frequência do controle em 1-20.8. Ah, já avistado o campo. Tente, Romeu, Juliette, Romeu, chame torre, 1-1-8, nada. 1-1-8. Papatango Juliette, Quebec, Kilo, cotejamento correto, somente confirme pátio da bata e o PLB. Romeu. Chega, Romeu, Juliette, Romeu. Romeu, Juliette, Romeu, na rotatória, já visual com o campo. Romeu, Juliette, Romeu, da presente, autoridade para a 97, porte na curva. E aí, Papatango Juliette, Quebec, Kilo. Siga. Go 1556. Coordinate if ground staff and report ready for taxi. We coordinate and clear for push up setup. Go 1556. Já taxi 76, pode ficar ingresso. Bom dia, está no ponto de espera 90, pronto. 3895, utilizado a linha Animantica, descendo 9 horas. Ah, Animantica, 3895. November 427, Hotel Golf, on the ground at 01. The kit runner on your right side, in contact about the world, 121.19. Salvador, boa tarde, 1790, ponto de espera 10. 1790, mantém ponto de espera. Mantém. Yeah. November 427, Hotel Golf, approved taxi via taxiway Alpha, report before taxiway Juliet. Juliet Romeo, continua aproximando, aguardando pista livre. O Juliet Quebec, Kilo, a linha decola sem parada, logo à sua direita. Sim, a linha decola sem parada. Boa tarde, é o 35220, com informação, Quebec. 35220, boa tarde, autorizado direto TAP, reporte na ideal de descida. Direto TAP, informará na ideal de descida, 5220. Tan 3895, decolagem autorizada, o vento no 90 graus, 09 nós. Deu decolagem, Tan 3295. Romeu Juliette Romeu, curta final da 17. Romeu Juliette Romeu, livre pouso, pista 17, vento 200 graus, 09 graus. Livre pouso na 17, Romeu Juliette Romeu. Juliette Quebec Kilo, decolado 04, controle 20 de cima 8. Renato, bom serviço. Equipado no reporte, cara. Controle Salvador, passando Juliette Quebec Kilo, decolado 17, na sua escuta. Salvador, 18 mesmo. Luma tem as condições visuais, estamos 0 no meio, reporte Farol da Barra. Quebec Kilo, reporte na Farol da Barra. 3895, boa tarde, contato radar, Bafaro nível 340, autorizado direto Leda. Direto Leda, subindo para o 340, até 3895. Siga mais o Juliette Romeu. Sente mais o Juliette Romeu, mantém as condições visuais, hoje chama 0 no meio. 0 grau 09 mais. Loja autorizada no 0, bom, no 790. Mais o Juliette Romeu, confirme o código para responder. Via taxiway inch. At the holding point, contact tower 118.95, 2 inch 1016. November 427, Hotel Golf, approved tax via taxiway Juliet, April 1. Report again, taxiway Lima. Siga. Leite Romeu, aguarde. Aguarde. Delta, informe Mike, na escuta do Mike, Leite Romeu. Preparada aí, Olinda, bote aguardando, cópia número 2. Confirma a transição? Dael, Leda, transição, Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitoral. Ah, tá copiado, aguarda. Boa tarde, inicialmente mantém a chegada a Mares, número 5 na aproximação, para o nível de voo 060. Voo 1790. Pista 1-0, com primeira curva à esquerda, saída Pucajão, Mucaju, Upper Whiskey 58. Após conforme rota do plano, aciona 5550, frequência do controle em 1-2-0, decimal 8. Autorizado 370 Maceió, reclamando a 10, subestima a costa, região Maracaju, amplo 58. Aciona 5550 e o 208, controle. Boa noite, tempo. Para pushback, esperamento. Gol no 864, cotejamento correto, coordene com a equipe solo, reporta ataque. Câmara ataque, vai ser na porta. Zero, autorizado direto Puca. Vou direto Puca, 1790. 32 no meio, está estabilizado. Tá, 32 no meio, complexo final, semi torre, 1895. 295. 1-0, esmaga, passa conforme a rota do bônus. Aciona 5533, frequência do controle em 1-0-8. Baixado, está lá, 3-2-1-6. Continua aguardando pista livre, 3-2-1-6. Boa, no meio. Conforme, 3-3 e o controle em 1-2-0-8. Continua 6213, cotejamento correto, reporta pronto, pushback. Vai, está lá. Apro redução para 2009. 209, que é 200, 3-0-0-9. November 427, Hotel Golf. Approved taxi, taxiway Lima, Mike, and taxiway Quebec. On Quebec, contact tower 118.95. Vento 180 graus, é para trás. Livre, voo, 3-2 no meio. Contato, voo, 9 metros. 1556, airborne at passing 150, 1500 feet, SIL departure. Go 1556, radar contact, contact level 360, fly direct leader. Clear to plan for that. 360 and direct to leader position. Go 1556. Go 1167, temos coordenar. Controle. Delta uniforme mais, prossiga. É com índia, para ser a leste mais de 7, com a sua está aguardando instruções, mandando o tempo certo. Certo, acione código 0230, autorizado direto, correção, mantenha no setor 500 pés o Delta Uniforme Mais. Será no setor o Delta Uniforme Mais. November 405, Hotel Golf established. November 405, Hotel Golf, complete final contact tower 1895. Complete final, call tower 1185, 405, Hotel Golf. Delta Uniforme Mike, voe proa norte. Proa norte, Uniforme Mike. Lula 962, boa tarde, autorizado chegada a mar e desce para o nível 050. November 405, Hotel Golf, continue approach, stand by for 90 degrees. Não. Gol 864, prossiga ataque, você está com espera da pista 1-0, via Pátio Índia. Quando lá chame torre em 1-1-8-95, KNH 1-0 no meio. Autorizado o ataque, Pátio Índia, quando espera 10895, gol 864, 1-16-8. Zero, boa noite. Tá 3-2 no meio, prossiga ataque via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, Juliette. 2-1-0-1-6, reportará estabilizado 5-2-0. Tá livre das restrições de altitude e velocidade? Livre. Obrigado. Then they are next to left. Goma 790, Centro Recife, 12685 e alterne 12545. 2685-2545, 9790. Delta Uniforme Mike, vou ir na proa 240. Salvador, repasse o gol 1556. Correto. Is it possible to fly direct to multiple position? Stand by. Controle do 3895. Tá 3895, chame centro Recife, 1251 e alterne 13395. 351-3395, dá 3895. Beck, confere, pronto, cópia? Sim, eu prossiga. Trip 9964, autorizado Vitória da Conquista, nível 240. Decola pista 10, com primeira curva direita, saída árvore, elefa. Após elefa, voa direto o plot, após direto Vitória da Conquista. Aciona 5540, frequência do controle em 120.8. 240, decola da pista 10, curva direita após decolagem, saída bora elefa, após elefa. Voa direto posição que eu não consigo copiar, senhora. Após essa posição, voa direto Vitória da Conquista. Responde 5540, controle 120.8, Tripe 9964. Tripe 9964. Saída árvore, elefa, após elefa, voa direto o plor. Oscar, Papa Lima, Oscar Romeu, após direto Vitória da Conquista. O plor, então depois do plor, Vitória da Conquista. Trip 9964, cotejamento correto, reporta para o pushback. Reporta. Salvador, LGTEC. 3296, mantém a posição. Azul 443, until holding point runway 10, via taxiway India. At the holding point, contact tower 18.95 to NH10165. 3296, de passagem ao Embraer da Azul, após prossegue Juliette, portão 02. Ok, passagem para Azul, Juliette, 02, 3296. Xené 624, Quebec, confere a Guadicópia. Delta Uniforme Mike está autorizado da presente sobrevoo no centro de convenções. 3804, check train, nível pouso 90, vento 200 graus, 08 nós. Taxiway Alpha report before taxiway Juliet. November 405 Hotel Golf, stand by coordination. Golo 962, autorizado do nada presente, desço para 2000 pés, ajuste 1096, autorizado com a ILS, porta estabilizada. Duna 2000, 1096, vai a porta estabilizada, ILS, expert, 10, Golo 962. Localizador da 10, o Trip 5220. Trip 5220, complexo final de Cine Torre, 1895. 1895, obrigado. Quanto ali mantém no 10? Ele mantém no 10, 864. Salvador, boa tarde, Trip 5220. TP 5220, continua com a informação, aguardando pista livre. Guardando pista, 5220. Então, 3804, fala 17, bebê direito, chame fala 209. 209, boa. Voltando 3804, tá direitando, por gentileza? Agilizando. Sorry, but that's going to be 446 here, fresh for departure, and I want to do a route for departure. 3804, prossiga ataque. E Alfa, reporte antes do ataque 6, Juliette. E Alfa, reporte antes da Juliette, 3804. 7, qual deve estar lá? Eu vou 446 here. Rádio com Rony Ponte, and I want to do. Rádio, mantém Rony Ponte. Chumbi Forte, Juliette. 4076, boa tarde. Autorizado direto TAP, desço para o nível 050. Azul 4463, confirm the trip on board. We have 8334. Roger. November 405, Hotel Go. Approved tag, taxiway Juliette. April 1, taxiway Lima, Mike, and taxiway Quebec, contact the tower 118.95. TP 5220, livre pouso 90, vento 180 graus 079. Livre pouso 90, 5220. Boa noite, 64, decolado 08, controle 20.8. 0, vem, boa tarde. Dance Controle, gol 864, passa 1200, na Pouca Jão. Gol 864, boa tarde, contato radar, suba para o nível 370, autorizado direto Pouca. Pouca 370, 864. 254, autorizado Rio de Janeiro, nível 360, decola pistão 1-0 com primeira curva à direita. Saída da El, Leda, transição Motiva, uppers 1-0, smap conforme rota do plano. Aciona 5562, frequência do controle em 1-2-0.8. Boa tarde, Azul 5011. Azul 5011, continua a aproximação, guardando autorização de pouso. Reporta pronto, Chibet. Puta 3804, ingressa a Juliette, portão 612. Juliette, 62, 3804. P5220, solo aos 20, livre direito, chame solo 219. Livre à direita, chama 209. Obrigado, boa tarde. Olá, Salvador, muito boa tarde, é o TRIP 5220. TRIP 5221, prossiga ataque via Alfa Kilo para o Pátio 3, fique atento ao sinalizador. Alfa Kilo para o Pátio 3, TRIP 5220. Azul 4463, do you have the traffic on the short final runway 10 in sight? Anytime, is it 442, you have the traffic in sight. After the traffic lands, you clear to line up and maintain position on threshold 10. Alright, after the cooking craft, you are clear for line up and wait for the answer to 442. interceptando Duna 1962. Duna 962, complete sinal de Semi Torre, 1189. Boa tarde. Salvador, boa tarde, transfere Gol 962 em Duna. Gol 962, continua a aproximação, guardando a autorização de pouso. 962. 2501, Salva 22, livre à direita, chama-se Salva 21. Direita, Salva 29509, boa tarde. Torre, papapá, mais Gillette Romeu. Prossigo, Mike Gillette Romeu. Está autorizado o intercepto litoral ao sul do aeródromo e segue para Manalina, via litoral sentido farol de Itapuã. Mike Gillette Romeu, prossegue via litoral, reporta para cruzamento do campo. Litoral reporta cruzamento, grato. O Mike Gillette Romeu reportará para o cruzamento. Gente, reportará para cruzamento, aguardando essa autorização. Gillette, para o vai seguir o follow através da faixa 8.01. E aí, onde é o seu? Papatango, Oscar, Golf, Papá, pronto, cópia? And then your next left to April 4. Papatango, Oscar, Golf, Papá, é o sol? Yeah, you will enter the runway and you taxi via runway, okay? And then you will turn left and your next left you will leave. Correct. Pick Mike Bravo uniform. Vista na chama táxi, Mike Bravo uniforme. Delta uniforme Mike, vai na proa 095. Canal decolar. Azul 4463, azul 4463, airborne at 25, from direct on your left, nothing to interfere with your takeoff. Azul 4463. Roger, have the traffic as it's 4463. Texas, Salvador approach frequency 120.8. 120.8, have a nice over by 4463. Sono 962, livre pouso na 0, vento na 70 graus, 099. 500, dial departure, check it in. Azul 4463, radar contact, contact level 180, fly direct dial. Roger, clear contact level 180, heading dial Azul 4463. Trip 9964 está pronto para pushback e acionamento e solicita coordenação com a torre em condições de decolar a partir da interseção Alfa, se autorizado. Correção, da interseção Hotel, se autorizado. Ou melhor, da interseção Delta. Ok, ciente, coordene com a equipe de sol, reporte pronto para o táxi, o Trip 9964. Reportará pronto o Trip 9964. Mike Gillette Romeu, dá presente autorizado o cruzamento do campo, reporte livrando o eixo da sinal da 28. Autorizado o cruzamento, reporte livrando o eixo da 28, Mike Gillette Romeu. Delta uniforme Mike para o cruzamento do campo, chame torre 1189. Delta uniforme Mike, controle. 1962, entrando na Fox, na Fisgota. 1962, prossiga táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 962. Pushback acionamento no 046213. Oxené 6213, coordene com a equipe Sol, reporta táxi. Botar ataque. Se ela puder, por gentileza, pedir para agilizar o FING, a gente agradece na 23, obrigado. Coordenaremos, Oceano 62 e 13. Oceano 6254, ali mantém, cabeceira 90. E mantém na 90, 6254. Mike Gillette, Romeu, livrando o eixo da 90. Sente, reporta, livrando o eixo da 35, Mike Gillette, Romeu. Reporta lá, livrando o eixo 35, Romeu. Só vim pra casa, tá, Delta, não vai mais? Professor, Delta Uniform Mike. Para o cruzamento. O Delta Uniform Mike, da presente, está autorizado curvar a esquerda e cruzar o final 1-0, reporta livrando. Da presente, curva à esquerda, quando cruzar 1-0, reporta livrando. Delta Uniform Mike. Papá Delta indo para a marca 2. Tá na escuta. O senhor tá visual com a aeródromo? Afirmo, senhor. Sente. O senhor vai iniciar a curva direita e manter a linha litoral. A intenção é perto do forte, confere? Confere, só tinha orientado curva esquerda. Sente, o senhor completa a curva, mantém a linha litoral, 500 pés. Sua informação de tráfego, tem um outro Robson aqui de cor dourada. Tá cruzando a final da pista 35, Robson 44 também. Então ingresse e mantenha a linha litoral, reporte visual com tráfego. Paciente ingressará, vai voar via litoral, reportará se visual com o tráfego 500 pés do GL ou Delta Farmac. Mais 862. Visual com o Delta Farmac, às 12 horas do mesmo, já livrou o estão na 7. Gente, mantenha litoral, reporte na vertical para o tapão, aguarda transferência. Mais 861. Farol, aguarda. 6254, vento 178,9, decolagem 2 horas, pista 10. 254, 7,5, decolagem. O Delta Farmac na escuta? Tá na escuta, o Farmac. Visual com o Robson 44 à frente? Agora visual. Gente, então ingresso e mantém litoral. Da presente está cruzando a final da pista 35. A sua esquerda aqui no aeródromo, estou com a Airbus da Avianca iniciando a decolagem. Mantenha litoral e aguarde para o cruzamento da final da pista 28. É a próxima pista onde o Airbus está decolando, ok? Tá, gente, muito grato. Manterá o litoral aguardando, sem interferir no eixo da final, o Delta Farmac. Matheus, seu tipo é um 22 ou 44? Um Romeo 66. 667, mantenha o litoral e aguarde o cruzamento da 28. Será o litoral aguardando o cruzamento da 28, Delta Farmac. Curva esquerda, saída Conde, Golf 677, aciona 0260, frequência do controle em 120.8.